tava sem rumo, sem solução. Achei um parceiro que me apoia como irmão. Não importa se é dia ou madrugada, tamo sempre junto, é parceria na jornada. Com destaque rap, essa foi a saída pra dar o que é melhor pra nossa família. Sempre à procura de crescer e evoluir. Se esse é o caminho certo, então vamos seguir. Com fé em Deus e o apoio dos irmãos, fico aqui na minha só prestando atenção. Não importa onde esteja, nem o que você faz, nunca use drogas ou roube jamais. Não se deixe levar por essa trilha. Aqui é o destaque rap te dando exemplo de vida. Talvez não vá servir te alertar contra esse caminho errado que vão te levar. Agora só depende de você escolher entre o bem e o mal. O bem o começo, o mal o final. Amigo não embace, amigo não se iluda. Aqui é o destaque rap te dando uma ajuda. Agora só depende de você querer se ajudar. Qual vai ser sua escolha, qual caminho vai trilhar? Agora só depende de você escolher entre o bem e o mal. O bem, o começo, o mal, o final. Amigo, não embace, amigo, não se iluda. Aqui é o destaque rap te dando uma ajuda. O bem ou o mal, dois lados da moeda. Construir ou destruir, você escolhe aquela. Ideia do seu chegado, correr pelo bem. Sempre ajudar, sem olhar a quem. Foi trágico pra você, rodou no rolezinho. Quem é seu amigo? Diz aí, neguinho. Esse mundo é de ilusão, não te dá uma solução. Não caia para o mal, se não, é só caixão. O dinheiro é quem muda a mente de quem é do bem. Tenha força de vontade ou você vira um refém. Aqui não tem oportunidade, mas seguir é o caminho. Sempre escolher o bem, nunca vai estar sozinho. Agora só depende de você escolher entre o bem e o mal. O bem, o começo, o mal, o final. Amigo, não embace, amigo, não se iluda. Aqui é o destaque rap te dando uma ajuda. Agora só depende de você querer se ajudar. Qual vai ser sua escolha, qual caminho vai trilhar? Destaque rap, destaque rap, nossa laia. Agora só depende de você querer se ajudar. Qual vai ser sua escolha, qual caminho vai trilhar? Qual vai ser sua escolha, qual caminho vai trilhar?